você também para melhor, porque quem anuncia vende muito mais. E de Diogenol. Os amores vêm e vão. Quando pude escolher, me cansei de perder. Não vai ser sempre assim. Não sou tão forte assim. E assim se esperar a mulher em mim. Vai então pedir que a mulher em mim precisa de um homem que é você. Quando o mundo for demais, a lua fria e o sol fugaz, eu escondo você. Bom dia. Bom dia. Esse eu ofereço para todas as mães do Brasil. Cisnando Batista. Ela vale mais que ouro e prata. O amor de mãe não tem medida. É bem mais que o infinito. Ela se preocupa com você. E no meio da noite acorda pra te ver. Ela enfrenta a guerra pra te defender. E faz uma oração pedindo o Criador pra salvar você. Ela é tua porta de saída. Ela é a razão do teu viver. O amor de mãe é joia rara. É doença que não sara. Vim aqui pra te dizer. De manhã é assim, não acaba, não tem fim, é mais que o infinito. O amor de mãe é joia rara, é doença que não sara, vim aqui pra te dizer. O amor de mãe é assim, não acaba, não tem fim, é mais que o infinito. O amor de mãe é joia rara, é doença que não sara, vim aqui pra te dizer. cds.com.br. Ela vale mais que ouro e prata. O amor de mãe não tem medida.

Vem aí! Pisada Forroceira! Aqui tem forrozeiro trabalhando! Ei, ei, cabecinha de coco! Daqui a pouco tem Mão Branca e Pisada Forroseira. É só uma coceirinha do carrapato. Pisada Forroseira. Enquanto isso, ouça um pedacinho da música Recado a São Pedro, de Edgar Mão Branca, na voz de Roberto Dantilho. Esse ano Deus querendo vou cantar forró no São João. E se São Pedro me ajudar, estou curando a dor de uma paixão que tá me machucando já faz um bom tempo. Um, dois, três! Lá vai! Lá vai! Lá vai! Lá vai! Lá vai! Lá vai! No ar, a partir de agora, Pisada Forroceira. Pisada Forroceira. E com vocês, Edgar Mão Branca. Começou! Cai dentro, meu povo dançador. O homem do forró que chegou. O que é que tem na casa do catingueiro? Tem muita alegria na casa do meu povo brasileiro. Tem muita alegria, diversão, música, fé em Deus e menino pra ver lascar, né? É, povo danado esse povo brasileiro. Vixe, meu Deus do céu. E quando come pimenta, pior ainda. Não é mais nem amendoim, não. Diz que é pimenta. Luizão diz que é pimenta. Vamos começar o Pisada Forroseira de novo. Tem Pisada Forroseira pra vocês. Mão Branca, quando chega, o ruá tá feito. Vambora? Vambora, Mão Branca, trabalhar. Você trabalhando é forró no ar. Você não nasceu Neymar, é? Você não nasceu Neymar, nem louro, nem bonito, nem rico. Então vambora, arrochar forró no povo. Oi. Pisada Forroseira. São José, seu milho plantei. Dia 19 de março no chão. Veio a chuva, seu milho nasceu. Vamos ter fartura deste São chuva, ou oh, só umas gotinhas, né? Mas é tão bom, refresca. Pisada Forroseira. Áudios engraçados do WhatsApp. Teve uma confusão louca no meio da rua, sabe? Aí foi todo mundo pra delegacia. Aí quando chegou lá, o policial perguntou, o delegado perguntou pro bêbado: você tava no meio da confusão? Ele falou: eu não. Ele falou: então por que você tá aqui? Ele falou: oxe, os policiais chegaram lá gritando cana pra todo mundo, aí eu vim. Estamos apresentando Pisada Forroseira com Edgar Mão Branca. Ei, ei, você aí? Sai do zap, moço. Se liga aqui, ó. É o Pisada Forroseira no ar. Não é ninguém, não. É Mão Branca. Liga pra mim, me escuta, manda recado. Fala comigo, rapaz. Fala comigo. Oi. Pisada Forroseira. É hoje que eu não chego lá em casa. Abra o seu coração e deixe de cara amarrada. Arreie o seu cavalo, amigo e amiga, e vamos nós pra cavalgada. Arreie o seu cavalo, amigo e amiga, e vamos nós pra cavalgada. No lombo de um bom cavalo, de um burrico ou de um jumento, venha se juntar a nós, não tenha constrangimento. O estalo da ferradura deixa a poeira subir. Cavalgada é festa boa pra quem quer se divertir. Cavalgada é liberdade, cavalgada é terapia, cavalgar é amizade, cavalgar é alegria. Cavalo é minha grande paixão. Que chororô, toda hora de ir embora esse meleiro é chororô, mas não adianta chorar, não adianta churumingar. Eu vou que vou, Tô indo embora, mas eu volto qualquer hora, qualquer dia, qualquer instante, qualquer minuto. Pulei fora, sartei de banda, deitei o cabelo, montei no porco. Escafedeus, tchau, mão branca. Você acabou de ouvir Pisada Forrozeira. Sabe por que você ouve a nossa rádio? Não. Aqui toca a música que você gosta de ouvir. Tem promoção, informação, alegria, os melhores locutores e muita diversão. E você ainda pode participar. É ou não é uma boa? Mil e um motivos pra você ouvir. Aliança. Eu ouço, você ouve. E a gente curte. Essa é a sua rádio. ZYV 507, Rádio Aliança FM 98.1 MHz, uma frequência modulada em estéreo. Vem aí, mais um campeão de audiência. É tudo pra você. A partir de agora, no ar. Bom dia. 98,1. Mais um campeão de audiência. Você vai dançar e se divertir em um programa feito especialmente pra você. Bom dia. 98,1. Aumente o som. Aumente o som. E vem pra festa com a gente. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Bom dia, bom dia, bom dia. Aliança. Ailan Nízera. Alô você, salve, salve, muito bom dia. Muito bom dia, Macarani. Bom dia para toda a nossa região. Tá começando para vocês agora, aqui na sua Aliança FM 98.1. Programa Bom Dia 98. E aí, como estão vocês? Conta para mim. Tudo bem? Tudo massa? Tudo ótimo? E aí, tudo beleza? Comigo tudo indo bem. Melhor agora, claro, falando com vocês, ouvintes, sabendo que vocês estão ligados, curtindo a rádio mais ouvida, a rádio mais querida de toda a nossa região. E essa rádio, todo mundo sabe qual é? Tá na boca da galera. A Aliança FM 98,1, a rádio de Macarani, que a região inteira conhece. O nosso Bom Dia 98, desta terça-feira, 5 de agosto de 2025. Bom Dia 98, tá ligado, tá no ar, começa agora. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, meu bebê. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, mãe. Bom dia, pai. Bom dia. Bom dia pra você que não tem tempo pra pensar, porque pensar exige tempo e você já tem que enfrentar o dia. Então é hora, galera, de enfrentar o dia, Brasil. Brasil. Programa Bom Dia 98 tá no ar pra você no oferecimento sempre dos melhores parceiros, apoiadores e patrocinadores. Constrular material de construção em Macarani, o melhor material de construção para realizar o sonho de construir seu lar. Venha nos conhecer e economizar na hora de reformar ou construir. Cimento, blocos, telhas, tudo para deixar seu lar bonito e confortável. Fica no bairro Santa Elizabeth, na Avenida Lindolfo Fernandes, número 26. O telefone é o 77991454517. A direção da Constrular agradece a preferência. Mestre João de Oxalá, há mais de 30 anos, Mestre João de Oxalá tem ajudado pessoas no campo da saúde, dificuldades financeiras, questões amorosas, problemas na justiça e muito mais. Se você está enfrentando algum desafio, Mestre João pode te ajudar. Atendimento dia 15 de agosto na Pousada Mangerona, no período da manhã. À tarde, atendimento em Ribeirão do Largo, na Pousada Cinco Irmãos. Dia 16, pela manhã, atendimento em Cruzilhada. À tarde, atendimento em Vila do Café, na Pousada do Zé Mineiro. Qualquer dúvida, ligue 33988407222. Mestre João de Oxalá. A Realeza Motos, o sonho da sua moto zero quilômetro é na Realeza Motos. Fale com ela, Ione Lisboa, consultora de vendas. O telefone é o 988-734045. Realeza Motos. Liora Tratores, especialista em aragem de terra, terraplanagem, poços artesianos e muito mais. Fale com a Liora. O telefone é o 988-534029. Liora Tratores, o braço forte que a sua terra precisa. Psicóloga Emily Neres, CRP 03/32834. Cuidar de si é o primeiro passo para uma vida mais equilibrada e feliz. Então, agende hoje mesmo o horário com ela. 77981058359. Segue lá no Instagram, @psi.emilineres. Psicóloga é Emily Neres. Autoescola São José. A hora de se habilitar é agora, meu amigo. Não espere o tempo passar para realizar o seu sonho de ser um bom condutor habilitado. Venha hoje mesmo para a Autoescola São José. Fale com quem? Com Alex, no telefone 988-136316. Ou vá direto, Avenida Camilo de Jesus Lima, no centro. Autoescola em Macarani, região é uma, ou só tem uma, e é a melhor de todas. São José! Casa Pereira, material de construção em Itapetinga. Vai construir ou reformar? Aproveite, tá? Nas compras desse mês, a Casa Pereira Material de Construção parcela suas compras em até 18 vezes nos cartões de crédito. Casa Pereira, o jeito fácil de comprar pisos, revestimentos, argamassas, rejuntes, tintas, esmaltes e vernizes, louças e metais, gabinetes para cozinha e banheiro, lâmpadas e painéis de LED, toda a linha elétrica e hidráulica, ventiladores e ferramentas em geral. Visite a Casa Pereira e comprove o que estamos anunciando. A Casa Pereira tem a entrega mais rápida e grátis de toda Itapetinga. E agora você também pode fazer os seus pedidos através das redes sociais. WhatsApp 77991940061. O Instagram é @casapereiraconstrução. O endereço, Rua Montes Claros, número 178, no bairro Camacan. O telefone é o 77-2102-9536. Casa Pereira, o jeito fácil, prático de construir seu sonho. Marcenaria Chique. Se você busca móveis sob medida, com qualidade, elegância e acabamento impecável, a escolha certa em Macarani é Marcenaria Chique. Com profissionais qualificados, materiais de alto padrão e total compromisso com prazos. A Marcenaria Chique entrega soluções inteligentes, com estilo e funcionalidade. Na Marcenaria Chique você encontra madeiras diretamente do Pará. Madeira Paraju, madeira de qualidade. Temos peças, ripas, ripões, portas, caixonetes, mesas, cadeiras, cancelas e muito mais. Etc, etc, etc. E atenção, você pedreiro ou você carpinteiro, para tudo. É por isso que eu digo que explodiu. Brasil! Hoje, você que é pedreiro ou você que é carpinteiro, se você indicar um cliente para a Marcenaria Chique, o cliente for lá e falar: eu vim aqui comprar isso, tios. Quem me indicou foi o pedreiro tal. Quem me indicou foi o carpinteiro tal. Este pedreiro ou este carpinteiro vai levar uma desempoladeira. Eita, oferta da Marcenaria Chique, tá? Então, se você tá trabalhando em alguma obra, você é pedreiro, você é carpinteiro, indica aí para seu patrão, pro seu cliente ir lá, ó, na Marcenaria Chique. Ou liga para Matheus, fala: ó, eu indiquei tal pessoa, ela vai falar que foi eu que indiquei, tá? Esse pedreiro ou carpinteiro vai levar uma desempoladeira. O homem é bom, o homem é espetacular. O homem é bom, o homem é espetacular. Isso é só na Marcenaria Chique. Fale com o Matheus pelo WhatsApp 77988170522. Ou vá na loja, tomar aquele café, conhecer a loja. Rua Ginô Batista, número 120. Marcenaria Chique. O programa também tem um oferecimento de Drogaria Poupe Mais. Tá bom de propaganda, já chega, tá bom demais. Pare, pare. Pare. Dito isso, tá no ar pela 98,1, programa mais badalado do horário em toda a região. Aumenta o volume, vem pro bom dia, que aqui é muito bom. Aumenta o volume, vem pro bom dia, que aqui é muito bom. Aumenta o volume, vem pro bom dia, que aqui é muito bom. Bom dia, meu povo lindo. Terça-feira chegou trazendo mais uma chance de fazer diferente, fazer melhor e ser feliz. E aqui na sua companhia tá a Aliança FM, espalhando alegria, música boa e aquela energia positiva que levanta qualquer astral. Pegue seu café, sorria pra vida e vem com a gente, porque o dia só tá começando. Bom dia 98, Rádio Aliança FM, a rádio de Macarani que a região inteira conhece. Acesse nosso site, curta na internet 98fm.net, aplicativo Rádios Net, dá aquela moral nós aí no Instagram, tá? Arroba 98FM oficial, arroba Elanizara oficial. Um bom dia cheio de alegria para você. Bom dia. E aí, como é que tá, hein? Tô levando a vida, Zé. Boa. E você, tá bom mesmo? Tô levando a vida, Zé. E você, como vai? Já te falei, velho, que tô levando a vida. É quem? Ué. Tá doido? Quem fala aí? Sabe não? Ailan Nízara. É quem? Sou eu, rapaz, Ailan Nízara. Ah, então é meu prazer. De fato, o prazer é todo seu. É hora de decolar em audiência. Bom dia, vem comigo, vem pra Aliança, eu sou Ailan Nízara e a gente começa com o pensamento do dia. Agora na sua rádio, pensamento do dia, sua fonte diária de reflexão. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas que já têm a forma do nosso corpo, esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia. E se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Pensamento do dia, sua fonte diária de reflexão. Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, Macarani, bom dia, Bahia, bom dia, Brasil. Brasil! 12, abrimos o Bom Dia com Rogerinho 085. Cinderela, vem buscar sua lingerie, vem terminar aquela cachorrada com seu vetinho. Cinderela, vem buscar sua lingerie, vem terminar aquela cachorrada com seu vetinho. Quer de novo, quer de novo, quer de novo. Só novinha com a marquinha no pescoço. Tá doidinha na botada criminosa. Te pego de frente, você passa mal. Quer de novo, quer de novo, quer de novo. Só novinha com a marquinha no pescoço. Tá doidinha na botada criminosa. Te pego de frente, você passa mal. Morena gostosa do 085. Tem um paraíso embaixo do vestido. Pela estrada fora, no banco da frente, ela faz umas paradas diferentes. Oi, oi, ela não quer ganhar flores, ela não quer mais amores, só quer um lugar pra sentar. Ai, ai, ai, ai, ai. Oi, ela não quer ganhar flores, ela não quer mais amores, só quer um lugar pra sentar. Ai, ai, ai, ai, ai. De novo, só novinha com a maquinha no pescoço. Tá doidinha na botada criminosa. Te pego de frente, você passa mal. Quer de novo, quer de novo, quer de novo. Só novinha com a maquinha no pescoço. Tá doidinha na botada criminosa. Te pego de frente, você passa mal. Morena gostosa do 085. Tem um paraíso embaixo do vestido. Pela estrada fora, no faz umas paradas diferentes. Oi, oi, ela não quer mais amores, ela não quer ganhar flores, só quer um lugar pra sentar. Ai, ai, ai, ai, ai. Oi, ela não quer ganhar flores, ela não quer mais amores, só quer um lugar pra sentar. Ai, ai, ai, ai, ai. Oh, oh, oh, oh. dia? 98,1. Saudade comigo. O silêncio tá gritando seu nome no meu ouvido. A minha flor é sangue dela, ainda tem nós dois. Vou voltar de eu tô te ligar pro final 02. Atende, atende, atende. Em nome do amor da gente. Você curtiu ouvir aqui no Bom Dia 98 da Rádio Aliança. Ele, sucesso no Brasil inteiro, Miguinho e Lulinha, Não Vou Mais Te Procurar. Música boa, toca aqui no Bom Dia, toca aqui na Rádio Aliança, a rádio de Macarani, que a região toda conhece. Você ligar seu livro nessa manhã de terça-feira, porque aqui é alegria, alto astral e energia positiva o tempo todo. 10h19 na Bahia, é hora do aniversário dos famosos. Você conhece alguém no mundo dos famosos que faz aniversário no dia 5 de agosto? Pois é, vamos conferir agora. Aniversário dos famosos. Aniversário dos famosos. Aqui você fica sabendo a data de aniversário do seu artista preferido. Aniversário dos famosos. E quem colhe mais uma rosa no Jardim da Vida hoje, dia 5 de agosto, é João Baroni, músico brasileiro, famoso integrante dos Paralamas do Sucesso, Mariana Lessa, atriz brasileira, Olivia Holt, atriz e cantora estadunidense, Josi Tota, atriz estadunidense. Você também faz aniversário hoje? Então, parabéns, felicidades mil. Aniversário dos famosos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia pra você que tá ligado, pra você que tá na sintonia, amigão. E aí, amigona, tudo certo? Tudo em ordem? A partir de agora vocês têm uma obrigação comigo aqui no programa, tá? Participar. A sua música pelo WhatsApp. Participe, peça a sua música. 37, 37, 4, 37, 30. 3374-2735, número do nosso WhatsApp, pra você mandar pra mim sua mensagem, pode ser de texto, pode ser de áudio, da forma e do jeito que você achar melhor, você vai participar comigo aqui no programa, tá? Perde tempo não, mande aquela mensagem, tá ouvindo o programa pela primeira vez, tá ouvindo a Rádio Aliança pela primeira vez e tá afim de participar, rapaz, eu tô afim de participar, tô com vergonha, deixa a vergonha de lado, rapaz, participe comigo aqui no programa, eu vou ficar muito feliz de receber a sua mensagem pela primeira vez aqui, tá? Confesso que eu fico feliz demais quando alguém participa pela primeira vez aqui no programa. Claro, amo aqueles ouvintes que participam constantemente do programa, mas tem aqueles que participam pela primeira vez, que deixa a gente feliz demais de saber que tá ouvindo a rádio pela primeira vez e participando aqui do programa, tá bom? Então vem comigo, vem pra Aliança, vem pro Bom Dia, vem ser feliz. Pode ser texto, pode ser áudio. Olha, você já conhece o nosso site? Deixa eu convidar você para fazer parte da família 98fm.net. Dá uma acessada no nosso site para você ver as novidades que tem lá, tá? Está com uma cara nova, assim como o nosso Instagram também, @98fmoficial. Dá aquele like, curta o nosso Instagram, segue a gente lá, tem novidades, tem coisas que a gente posta do dia a dia da Rádio Aliança constantemente lá no Instagram ou no nosso site, tá bom? Então, ó, acessa 98fm.net, é o site da Rádio Aliança. O Instagram é @98fmoficial. 10h21, tem ele, Léo Foguete, vem de nós dois. Eu e você, não é assim tão complicado, não é difícil perceber. Quem de nós dois vai dizer que é impossível o amor acontecer? Eu disser que já nem sinto nada, a estrada sem você é mais segura. Ou sem você vai rir da minha cara, eu já conheço teu sorriso, leio teu olhar. É só disfarce, e eu já nem preciso, é. Sinto dizer que amo mesmo, tá ruim pra disfarçar. Entre nós dois não cabe mais nenhum segredo, além do que já combinamos. A gente disse, não cabe mais sermos somente amigos. E quando eu falo que eu já lhe quero, a frase fica pelo aperto, meio na contramão. E quando finge que esqueço, eu não esqueci nada. Cada vez que eu fujo, eu me aproximo. Pra eu cair, eu torço muito mais pra você se levantar. Cada um oferece o que tem no seu coração. Quando eu nasci, meus pais disseram pra eu ser forte. E Deus não dá, fez o que eu não suporte carregar. Na vida a gente tem que aprender a se virar.

louças e metais, gabinetes para cozinha e banheiro, lâmpadas e painéis de LED, toda a linha elétrica e hidráulica, ventiladores e ferramentas em geral. Visite a Casa Pereira e comprove o que estamos anunciando. A Casa Pereira tem a entrega mais rápida e grátis em toda Itapetinga, amigo. E agora você também pode fazer os seus pedidos através das redes sociais. WhatsApp 77991940061. O Instagram é arroba Casa Pereira Construção. Fica na rua Montes Claros, número 178, no bairro Camacan. O telefone é o 77-2102-9536. Casa Pereira, o jeito fácil de construir seus sonhos. A gente também, claro, Marcenaria Chique. Ó, se você busca móveis sob medida com qualidade, elegância e acabamento impecável, a escolha certa em Macarani é Marcenaria Chique. Com profissionais qualificados, materiais de alto padrão e total compromisso com prazo. A Marcenaria Chique entrega soluções inteligentes com estilo e funcionalidade, meus amigos. Na Marcenaria Chique você encontra madeiras diretamente do Pará. Madeira de qualidade, madeira para Ju, amigão. Temos peças, ripas, ripões, portas, caixonetes, mesas, cadeiras, cancelas e muito mais. E ó, Matheus enlouqueceu de vez. Explodiu. Brasil! Como é que é? Alô, você pedreiro. Alô, você carpinteiro. Para tudo. Se você é pedreiro ou se você é carpinteiro, indicar um cliente à Marcenaria Chique. O cara chega lá e fala: ó, eu vim pela indicação desse pedreiro. Eu vim pela indicação desse carpinteiro. Esse pedreiro ou carpinteiro vai levar uma desempoladeira. É isso mesmo. Essa oferta é só Matheus que faz. Só Marcenaria Chique. Ah, fale com ele, vá. WhatsApp 77-988-170522. Ou vá lá na loja, Rua Genô Batista, número 120. Não tem erro, não. Alô, Matheus. Alô, Tcheus. O homem é bom. O homem é espetacular. O homem é patrocinador master aqui do Bom Dia 98. Por isso, Marcenaria Chique na região, escolha, tá? Porque é a melhor. O programa também tem um oferecimento de Liora Tratores. Realeza Motos, Mestre João de Oxalá. Com a gente também, Drogaria Poupe Mais e psicóloga Emily Neres. Tá bom de propaganda, já chega, tá bom demais. Tá bom, né, danadinho? Pare, lasqueira. Deus ajude, chega sábado. Pera aí, rapaz. Vem um forró e toma umas canas amarelas pra pesada. Tá segurada, vá. Tô nem vendo. Hoje ainda é terça-feira, velho. Sábado e domingo, né? Olha a mensagem, hein? Dá uma seguradinha, velho. Hoje ainda é terça-feira. Sandro Amaral pediu Legião Urbana. Toco pra você, Jajá. Obrigado pelo carinho. Bom dia. Tem áudios aí? Vamos lá? 3274-2735. Os meus ouvintes maravilhindos falam comigo? Falam comigo, bebês. Quem tá falando é Rubenilson do Flex, da cidade de Maiquinique. Fala, Rubenilson. Tudo bem com você, Léo? Beleza. Comigo tudo ótimo. Foi possível passar a música de Asas Livres, moça. Gostaria de aparecer para Rony do Leite, Nhera do Badalho de Dupla, Turiba Ponto Sal, Pedro de Rocha, Dema do Guarani. É alô demais, hein? Zezona Fazenda Limão. Vá. João do Padeiro. Guarda do Padinho. Vá. Geila. Neide. Chuíta. Antônio Guardo. Zequinha do Saponeiro. Pode mandar aí, tem até meio dia, tá? Da Tinga. Da Patrícia. Gilmar, Maurício, Marla, Denise, Railda, Pedro, para vocês da rádio Aliança FM. Obrigado. Para todos os ouvintes do programa. Valeu. Valeu, Rubenilson. Um abraço para você, toda essa galera aí de Mike Nick ouvindo o programa. Tem mais aí, produção? Cadê 3274-2735 ouvinte? Fala comigo, bebê. Bom dia, aqui é Luciene, na Vila Riachão, Itapetinga. Oi. Eu gostaria que você tocasse os parabéns para meu irmão Ezequiel, lá na Fazenda Santa Cecília. Ezequiel. E mandar um alô para minha filha Micaela, para Alice, meus netos Davi, Rayandra. E para Natália, Evelyn. E para todos que estão na escuta. E a música é de Unha Pintada. Luciene! Com Deus. Deus abençoe. Vila Riachão, ouvinte fiel do programa, tá ligado com a gente aqui no Bom Dia. Um abraço, Lu, pra você. Daqui a pouquinho toco. Unha Pintada. Tem mais aí, galera? Cadê lá? Ou não é? Bom dia, Ailan. Bom dia. Tudo bem? Beleza? Esse é o Alisson, daqui do Santa Elizabeth. Alisson. Eu quero mandar um alô aí para minha esposa, Fernanda. Mande aí, amigão. Meu filho, Samuel. Hã? Quero mandar um alô aí para minha sogra, Dona Creuza, de lá de Nova Brasília. Dona Creuza. E quero mandar um alô aí para todos os ouvintes da rádio que estão na escuta. Boa. Aí eu quero pedir aí também para você uma música aí dos clones. Os clones. Ela vai partir. Ai, lasquei. Entendeu? Aham. Eu quero te pedir essa música aí dos clones. Ela vai partir pra longe daqui. Ai. E quero mandar aí um alô para todos que estão na escuta. E o programa tá nota 10. Valeu, Alisson, meu amigo. Um abração. Bom dia pra você. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência. O cara foi longe aí, não foi, velho? Ele pediu os clones. Jesus amado. Aí vai maltratar. Oi, né? Sexta-feira, velho. Sexta-feira que é dia de tomar uma, né? Tá ligado. Lá, tem mais aí, produção? 3274-2735. Dá uma seguradinha, vá. É, porque hoje é só o início da semana, né? Sexta-feira, meu povo. Já tomou café ou ainda tá brigando com o despertador aí, hein? Que o sono vai embora, no ritmo da alegria. Porque tá no ar, bom dia 98. Tá no ar na Aliança FM, a rádio que é a cara do povo. E do povo acordado, viu? Ficar nessa aí dormindo não, viu? Vamos acordar pra vida. Vamos começar aqui, 3274-2735, semana mensagem, participa, fala comigo aqui no Bom Dia 98, tá? Pode ser mensagem de texto, de áudio, da forma e do jeito que você achar melhor. Porque aqui é assim, ó. Aumenta o volume, vem pro Bom Dia, que aqui é muito bom. Alegria que te contagia, por isso que eu vou até o meu dia, tá ligado, né? Não tiver, se liga. Bom, chega de roubada. Pare. Moça. Ai, vou tocar tudo, tá? Até meu dia. Aí, Ju, pra você, hein, asas livres? Moça, dá pra tu, não? Aí é boa, pra tomar cerveja. Não sei responder. Rapaz. Por isso eu fico aqui parado, sem saber porquê. Eu que sempre fui valente, forte, sangue quente, não sentia dor. Moça, eu tô sofrendo, tô aqui morrendo por um grande amor. Moça, tô meio sem jeito de me declarar. Por isso eu fico aqui calado, sem poder falar. Falar de todos os segredos, moça, eu tenho medo do meu desengano. Que Deus abençoe, moça, me perdoe, mas é você que eu amo. Sem jeito de me declarar. Por isso eu fico aqui calado, sem poder falar. Falar de todos os segredos, moça, eu tenho medo do meu desengano. Que Deus abençoe, moça, me perdoe, mas é você que eu amo. Tá na cor do beijo.

Natanzinho Lima. Aqui no programa Bom Dia 98 da Rádio Aliança FM, no 12, meu amigo. Hoje, pra mim, o melhor. O que eu mais escuto, eu menti no dia a dia. Fica aí, unha pintada, asas livres e, claro, vai rolar muito mais pra você aqui no Bom Dia. 10h56. Eita, terça-feira, hein? Empurrando aí a preguiça da segunda pra debaixo do tapete, né? Mas aqui não tem moleza não, tá? Tem a música boa, bom humor e muita resenha no ar pra você. Cola com a gente, cola comigo, porque a Aliança FM é a vitamina pra alma e gargalhada na hora do café nessa manhã de terça-feira. Início de semana ainda, você ligado comigo ouvindo. Obrigado pelo carinho da audiência. Tem mais alô aqui, tem mais participação do ouvinte. Vou registrar. Mas antes, é hora do Drops News, primeira edição chegando pra você aqui no Bom Dia. Agora, Drops News. As notícias dos bastidores do showbiz. É Drops News. Adriana Araújo, âncora do Jornal da Band, fez um comentário sobre o caso que chocou o país. Uma mulher de 35 anos foi agredida no último sábado pelo namorado dentro de um condomínio localizado no bairro Ponta Negra, zona sul de Natal. O caso é investigado pela Polícia Civil e do Rio Grande do Norte também. As agressões foram registradas pelas câmeras de segurança do elevador. Foi possível ver nas imagens o casal entrando no local e logo após uma discussão, após o fechamento da porta, o homem desferiu diversos socos contra a mulher. A sequência de agressões ultrapassaram 60 golpes. Inacreditável. O caso virou notícia, chocando todo o país. Em virtude disso, a apresentadora da Band fez um comentário sobre o crime cometido na capital potiguar. Foram 35 segundos de agressão e mais de 60 socos na cabeça de uma mulher. No final, ele a levantou do chão e olhou para o rosto, que ele próprio desfigurou. A vítima está com várias fraturas na face. A foto não pôde ser divulgada na internet, até por não poder ser mostrada de tão chocante. Ele chamou isso de crise de ciúmes. Vamos dar o nome completo. Igor Eduardo Pereira Cabral é o covarde que tentou matar a namorada. Se essa brutalidade não for suficiente para mantê-lo preso até a condenação, se ele for solto para responder em liberdade, será um escárnio com toda a sociedade. Parabéns ao porteiro que agiu com coragem, rapidez e chamou a polícia, continuou Adriana Araújo. Por fim, ela pede pena máxima. Basta um safanão, um empurrão, um tapa, qualquer agressão contra a mulher é caso de polícia. E para esse covarde só cabe a pena máxima, finalizou a apresentadora. Drops News. Drops News. Drops News. Um bom dia cheio de alegria para você. Bom dia. Agora é 10h59, um minutinho faltando para 11 da manhã. Deixa eu mandar um abraço aqui, tem mensagem? Olha a mensagem. Vou registrar, 3274-2735. O ouvinte participa e fala comigo aqui. Deixa eu mandar um beijo pra ela, tá ouvindo o programa em Mike Nick, Nath. Aê. Tá ouvindo pela primeira vez. E sabe por que ela tá ouvindo? Porque sou eu que tô aqui. Beijo, minha linda. É, tá ouvindo o programa, tá lá em Mike Nick, ouvindo a Rádio Aliança FM. Pela primeira vez, ó. Tem áudio aí, produção? Cadê, vá? Três. Esse áudio é do meu amigo Dé. Quem é Dé? Se falar Dé, ninguém conhece. Agora se falar Dé da Pinga Boa, aí todo mundo... Ô, Dé, aliás, velho, eu tô com uma gripe aqui desgramada, que eu já tomei de tudo, velho. Tudo que é xarope que tu pensar na vida, eu já tomei. Remédio de farmácia, remédio caseiro, que mais? Chá, de tudo que você pensar, e não sarei, não. Mas esse é o jeito de tomar... umas cachaças com limão. Aí não dá pra mim não, velho. Cadê? Vá. Põe no ar aí o áudio do Dé, vá. Bom dia, Lanis. Não perde seu programa por nada, Lanis. É? Tô mandando alô pra Luciana. Luciana aí na Vila Riachão, Itapetinga. E o esposo dela, Manuel, todos aí de Itapetinga, pessoa. Itapetinho. Todos aí do entroncamento que tá com o Raidão ligado toda a altura. Uhum. Também, Cativa, Cacilanda e Conquista, Maquinica, Alaninho. É gente demais, hein, Dé? Raidão ouvindo o programa. E mandar um alô para todos aí de Macaraninho, Vila Isabel, Vila das Graças, Cachoeira 1, Cachoeira 2. Aí um assentamento e roda a música Gabriela Serenis. Valeu, fica com Deus até a oportunidade. Valeu, Dé, um abraço pra você. Quero estender esse abraço a todos os amigos ouvintes aí do Jacaré, Marcelão Sem Medo, Sereno, toda essa turma aí do Jacaré. Valeu, Dé! Aquele abraço! Gostei do seu áudio, daqui a pouco eu toco pra você, Gabriela, tá? Segura aí, cadê a música do Alisson?

Essa é boa, hein? Da Vaqueiro, Wesley Safadão, Natan, DNA do Mato, pra você ouvir. Programa Bom Dia 91. Tem mais alô, tá? Tem mais participação do ouvinte, eu volto já com muito mais aqui no Amor da Bahia. 11:07, não toque no rádio. Se tocar, só se for pra aumentar, tá? Então, ó, participa, mande mensagem 3274-2735. Curta a gente também na internet, 98fm.net. Volto já! Programa Bom Dia 98. Oferecimento: Realeza Motos, telefone 77 988 73 4045. Liora Tratores, telefone 77 988 53 4029. Psicóloga Emily Neres, agende um horário. Telefone 77 981 05 83 59. Autoescola São José, fale com Alex. Telefone 77 988 13 63 16. Casa Pereira Material de Construção, o jeito fácil de construir seu sonho. Telefone 77 2102 9536. E Marcenaria Chique, a melhor da cidade. Telefone 77 988 17 0522. Fale com Matheus. Pensando no produtor rural, a Colpardo busca inovar sempre com novas tecnologias e bons produtos para o campo. E com o herbicida Tibet é assim. Você melhora a limpeza de sua pastagem com mais economia. Tibet, a melhor opção em tecnologia para o combate de plantas invasoras em pastagens. Uma novidade que vai mudar o seu jeito de cuidar do seu bebê. Atacadão das Fraldas. Atacadão das Fraldas. Tudo em higienização e alimentação para o seu bebê. E fraldas geriátricas. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado. Pampers, Sapeca, Turma da Mônica, Pompom, entre outras. Toda linha de perfumaria e alimentação para o seu bebê. E ainda chupetas, mamadeiras e muito mais. Disque Fraldas 3274-2349. Atacadão das Fraldas, Rua Hélio Meira, 43, Centro de Macarani. A rádio que toca o que você gosta de ouvir é a Aliança FM. Programa Aliança com Cristo, todos os sábados, das 10 às 11 da manhã. A apresentação: Igreja Nova Aliança Eterna, Pastor Welclis Miranda. Abro mão dos meus sonhos, do que a vida. A igreja está situada na Rua Barão do Rio Branco, número 14, próximo à Academia de Nicolas, no centro de Macarani. Descubra a excelência em odontologia na Plesa Odontologia Especializada. Trabalhamos com implantes, próteses dentárias, extrações, ortodontia, endodontia, restaurações, clareamento e cirurgias em geral. Nossos serviços oferecem qualidade incomparável, incluindo a elegância da harmonização facial com botox e preenchimento. Além disso, somos especialistas em prótese protocolo e uma variedade de aparelhos, desde os convencionais até os modelos autoligados, porcelana e safira. Sua jornada para um sorriso deslumbrante começa aqui. Plesa Odontologia Especializada. Estamos localizados na Travessa José do Patrocínio, número 13, Macarani, Bahia. Primeiro andar, em cima da loja Sudoeste Construções. Agende agora mesmo a sua consulta pelo 77 981 44 94 61, ou pelo nosso direct no Instagram, @blesaodonto. Plesa Odontologia Especializada. Qualidade máxima em tratamento odontológico. Cirurgiã dentista Rayane Blesa. Opa, salve, salve, tô de volta. Tá no ar pra você a última hora do programa Bom Dia 98 desta terça-feira. Vem para o Bom Dia 98. Ô, trembão é acordar com a Rádio Aliança FM no volume alto, hein? Terça-feira tá no gás. E você também, viu? Nada de cara amassada. Hoje é dia de levantar, sacudir a poeira e rir até o espelho. Ou até com o espelho, né? Rádio Aliança FM 98.1, a rádio de Macarani, que a região inteira conhece. 11:11. Ailan Mísera. Sou eu mesmo, seu amigo de fé, irmão, camarada, pode botar fé. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Tá ligado, né? É pra aplaudir de pé, programa que tem o oferecimento de Constrular Material de Construção. Em Macarani, o melhor material de construção para realizar o sonho de construir seu lar. Venha nos conhecer e economizar na hora de reformar ou construir. Cimento, blocos, telhas, tudo para deixar seu lar bonito e confortável. Fica no bairro Santa Elizabeth, na Avenida Lindolfo Fernandes, número 26. O telefone é o 77991454517. A direção da Constrular agradece a preferência. Mestre João de Oxalá, mais de 30 anos, Mestre João tem ajudado pessoas no campo da saúde, dificuldades financeiras, questões amorosas, problemas na justiça e muito mais. Se você está enfrentando algum desafio, Mestre João pode te ajudar. Atenção, em atendimento, dia 15 de agosto, pousada Mangerona, período da manhã, à tarde, Ribeirão do Largo, na pousada Cinco Irmãos. Dia 16, atendimento pela manhã em Cruzilhada, à tarde, Vila do Café, na pousada do Zé Mineiro, é isso, né? Telefone é o 339-8840-7222. Fale com ele, Mestre João de Oxalá. Casa Pereira, material de construção em Itapetinga. Nas compras desse mês, a Casa Pereira, material de construção, parcela suas compras em até 18 vezes nos cartões de crédito. Casa Pereira, o jeito fácil de comprar pisos e revestimentos, argamassas, rejuntes, tintas, esmaltes e vernizes, louças e metais, gabinetes para cozinha e banheiro, lâmpadas e painéis de LED, toda linha elétrica e hidráulica, ventiladores e ferramentas em geral. Visite a Casa Pereira e comprove o que estamos anunciando. A Casa Pereira tem a entrega mais rápida e grátis em toda Itapetinga. E agora, para ficar mais fácil, você pode fazer os seus pedidos através das redes sociais. WhatsApp 77991940061. O Instagram é arroba Casa Pereira Construção. Fica na rua Montes Claros, número 178, no bairro Camacan. O telefone é o 77-2102-9536. Casa Pereira, o jeito fácil e prático de construir seu sonho. Marcenaria Chique. Se você busca móveis sob medida, com qualidade, elegância e acabamento impecável, escolha certa em Macarani, tá ligado, né? Marcenaria Chique, Matheus. Com profissionais qualificados, materiais de alto padrão e total compromisso com prazos. A Marcenaria Chique entrega soluções inteligentes com estilo e funcionalidade. Na Marcenaria Chique, você encontra madeiras diretamente do Pará. Temos peças, ripas, ripões, portas, caixonetes, mesas, cadeiras. Trabalha com cancelas também e muito mais. Madeira Paraju, madeira de qualidade, amigão. E atenção, hein? Tem novidade na Marcenaria Chique. O pedreiro ou o carpinteiro que indicar o cliente, a Marcenaria Chique vai levar uma desempoladeira. Atenção, você que é pedreiro ou você que é carpinteiro. Tá ouvindo a rádio agora? Indica aí um cliente pra Marcenaria Chique. O cara chega lá e fala, ó, eu vim porque o pedreiro tal me indicou. Eu vim porque o carpinteiro tal me indicou. Esse pedreiro ou carpinteiro vai levar uma desempoladeira. Oferta da Marcenaria Chique, meu amigo Matheus. WhatsApp 77988170522. Ou vá na loja, Rua Gino Batista, número 120. Fale com Tio. O programa tem o oferecimento de Liora Tratores, Autoescola São José, Realeza Motos, Drogaria Poupe Mais. E com a gente também, claro, psicóloga Emily Neres. Tá bom de propaganda, já chega, tá bom demais. Tá bom, né, danadinho? Pare, 11:15 agora. Tem mais mensagem, cadê? 3274-2735, tem, velho? Olha a mensagem, hein? Esse programa aqui é estourado demais, não tem jeito não. Aqui é líder de audiência demais, velho. Ouvinte participa o tempo todo, 3274-2735. Aylan, bom dia. Mande um alô pra mim, pra minha filha Manu e minha irmã Adelaide. Sabe onde elas estão ouvindo o programa? Barra do Choça. Só pra quem pode, amigão. Valeu, um abraço pra Manu, a Adelaide. Quem mandou mensagem aqui, hein? A Mili. Aylan, bom dia, tudo bem? Aqui é Rubão, do Açougue Banzaí. Acho que é isso, né? Se não for, me perdoe, tá, Rubão? Se eu tiver falando a pronúncia errada, porque eu tô lendo aqui da forma que você mandou aqui, tá? Açougue Banzaí. É Banzai ou Banzaí? Mande pra mim uma música dos Barões da Pisadinha, por favor. Mando sim, cara, claro. Mando sim, Barões da Pisadinha tá no ponto aqui, eu vou tocar, tá bom, Rubão? O importante é que você mandou mensagem e tá ligado no programa. Aquele abraço. Barões da Pisadinha. notificação na tela, uma mensagem dela dizendo acabou. E tome foto com as amigas dela, parte balada, hashtag solteiro. Mas essa história eu já conheço, é toda vez o mesmo fim. Ela sai, ela pinta, ela bota, mas volta pra mim. Sair pode sair, beijar pode beijar, fazer pode fazer. Quero ver me esquecer, quero ver me esquecer. Sair, beijar pode beijar, fazer pode fazer. Quero ver me esquecer, quero ver me esquecer. Bem, não estranho não, hein, bebê? Porque isso é balão de pisadinha e meu parceiro Jorge pra tocar em todos os paredões e radiolas da América Latina. Notificação na tela, uma mensagem dela dizendo acabou. E tome foto com as amigas dela, partiu balada, hashtag solteiro. Mas essa história eu já conheço, é toda vez o mesmo fim. Ela sai, ela pinta, ela borda, mas volta pra mim. Sai, pode sair, beija, pode beijar, fazer, pode fazer. Quero ver me esquecer, esquecer. Sair pode sair, beijar pode beijar, fazer pode fazer. Quero ver me esquecer, quero ver me esquecer, quero ver me esquecer, quero ver me esquecer. Não esquece, esquece nós não, hein, Jorge? Ah. Respeita as firmas, hein? Parabéns da pisadinha. Fala, Felipão! Parceiro Jorge e Barão da Pisadinha. É nóis. Pisadinha e sertanejo. Musicalidade na veia. Respeita as filhas, bebê. Bom dia. 98,1. É aqui, Miguel apresenta em nome da Brasil Mitter. Vez, e apaixonei pelo teu olhar, seu andar parceiro, seu olhar falheiro, fez esse vaqueiro se apaixonar. Foi você que me fez sonhar. Como eu sonhei, louco sonhador, perdido de amor. Já não sei quem sou, tanto te amar. Me pegou de jeito, acertou meu peito. Um tiro certeiro, sem eu esperar. E me fez sonhar como eu sonhei. Vou te procurar quando te encontrar. Quero te abraçar com muito prazer. Acabar de vez com a solidão. Faz viver. Foi você que me fez sonhar como eu sonhei. Foi você que me fez sonhar essa homenagem. Meu grande vaqueiro Caravé. Bom dia. Bom dia. Aliança. Pedido do meu amigo Dé, tá lá no Jacaré ouvindo o programa, pediu Gabriela Edgar Mão Branca, tocamos aqui no Bom Dia 98, que agora traz o segundo e último bloco do Drops News. Agora, Drops News. As notícias dos bastidores do showbiz. É Drops News. Rafa Kalimann veio a público na última segunda-feira mostrar o seu descontentamento com as críticas que recebeu recentemente após um episódio que dividiu opiniões em plataformas de interação virtual como Instagram, Facebook e o X, que é o antigo Twitter. No último domingo, a vice-campeã do Big Brother Brasil 2020 e o namorado, o cantor Natan, surpreenderam o público ao revelar que desembolsaram cerca de R$10 mil para comprar livros decorativos. Se estivessem lendo algum livro, não estariam me perturbando até por isso e saberiam que existem livros de catálogos, arte, moda e culinária para decorar. E eu gasto meu dinheiro do jeitinho que eu estiver afim, principalmente com minha casa. Auge essa, começou ela na rede social de Elon Musk. Bem, em seguida, Kalimann pediu para que parassem de criticá-la, tirando situações de contexto e contribuindo mais para ataques virtuais. Agora parem de me encher ou tirar coisas da minha vida, do contexto, porque eu não estou mais a fim de ficar aguentando ofensa gratuita calada, como vem sendo há anos. É a última coisa que preciso nesse momento da minha vida, concluiu a atriz. Desde que saiu do Big Brother Brasil 2020, coroada como vice-campeã, Rafa tem se dedicado às artes cênicas. Ela defendeu a vilã Jéssica em Família é Tudo. Atualmente pode ser vista no seriado sertanejo Rensga Hits da Globoplay. Drops News. Drops News. Drops News. Bom dia, bom dia. 11:27. Olha a mensagem. O ouvinte segue participando e falando comigo aqui no 3274-2735. Manda um alô pra nós e a Elian, porque estamos aqui ouvindo seu programa, viu? Então, bom dia. É a Leide. Oi, Leide, bom dia, um abraço, obrigado pelo carinho. Aquele abraço. Falou que tá ligado ouvindo o programa, tem mais aí? Cadê? Mande um alô aí, parceiro. Zico. Hoje é aniversário dele, Júnior Resenha. Oi, Júnior Resenha. Alô, Zico. Parabéns, é Zico. Parabéns, um abraço, obrigado pelo carinho. É, velho, eu vou ficar devendo músicas hoje, viu? Não vai dar tempo de tocar de todo mundo, não. Não vou mentir. Cadê? Tem áudio aí, vai. Ia. Aqui quem fala é Glória. Glória. Falando diretamente de São Paulo para Macaraninho, mandando aí, um alô aí pra Zora, pra seu esposo Teta. Pra Laura, na rua Mike Nick, pra nossa minha irmã Taliba. Talibão. Para minha mãe. E também para Rogério Nestor Gil. É gente demais, hein? Todos conectados na rádio nesse momento. Um alô aí, peço um louvor pra todos vocês. Valeu, Glória! Né? Super abraço! Aí, ouvi. Chile Cavalhai. Grande beijo, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, obrigado pela sintonia e por se conectar com a gente aqui. A Leide é lá de Vila das Graças, é ouvinte fiel do programa, tá sempre ligado, obrigado pelo carinho. Aquele abraço. Fica devendo, velho, vai ter música que vai dar tempo pra tocar, não, será? Vai, safadão, e Natanzinho Lima. Você me tem na hora que quiser. Quero militar um juiz, deixar você, porque eu te amo demais, mulher. Quando está com fome de amor, você me chama correndo, eu vou. Depois que está satisfeita, meu lado não mais me acerta. Sou boneco preso em sua vida, que você usa, abusa e briga. Sou humilhado pelos meus amigos, tocar no teu nome vai mexer comigo. Família todas protestam, dizem que eu não presto, que eu sou um lixo. Eu já nem sei o que devo fazer, se eu te deixar, sei que eu vou sofrer. Agora estou no beco sem saída, mas tenho vergonha nessa vida. Eu consigo dominar você. Chegou a sua vez. O que você me deu, você vai me pagar. Agora eu quero ver você pagar dobrado. Como fui magoado, vou te magoar. Você me magoou fazendo tudo errado. E o velho ditado lhe trouxe a pior. Dei a volta por cima, mostrei como eu luto. Pois quem ri por último é quem ri melhor. Agora eu quero ver você sofrer. Agora eu quero ver você chorar. Agora eu quero ver você pedir pra mim. Agora eu quero ver você se humilhar. Olha que agora eu quero ver você sofrer. Agora eu quero ver você chorar. Agora eu quero ver você pedir pra mim. Agora eu quero ver você se humilhar. Eu sou cria do céu.